você pensa que pode viver sem mim. Tá enganada, não é bem assim. A gente sempre foi feliz. É só uma fase ruim. Desconfiança sei que todo mundo tem, mas não precisa me abandonar. Disse é tão difícil assim em mim acreditar. Seus olhos dizem que não é o fim. Eu posso enxergar. Até quando vai insistir, tentar fugir, tudo acabar? E de coração tão sozinho, que você deixou de ouvir a voz. Quer contrariar o destino, que sempre foi a favor de nós. E de coração tão sozinho, que você deixou de ouvir a voz. Quer contrariar o destino, que sempre foi a favor de nós. Feche a porta pra incerteza e vem me amar. Se você pensa que pode viver sem mim, tá enganada, não é bem assim. A gente sempre foi feliz. É só uma fase ruim. Desconfiança sei que todo mundo tem, mas não precisa me abandonar. Me disse é tão difícil assim.